Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Comigo no estúdio, Rogério Alcântara. Boa noite, Rogério. Boa noite, João. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite a todos. E lá em Porto Alegre, vai pra Porto Alegre, tchau. Ele, Marco Antônio. Tudo bem, queridão? Tudo, e você? Uma honra estar aqui. A honra é nossa e de receber o nosso convidado, porque eles fizeram a minha cabeça durante muitos anos, continuam fazendo, e todas as músicas deles estão no playlist da rádio, todas. Isso eu sabia. Não falta nenhuma música. Vamos começar tocando uma música deles? Vamos tocar um trechinho de uma música que eu amo deles, por favor. Só um trechinho? Isso tá, tá bom. Isso toca é um inteira, crime, eu vou lá, trocar tá bom, inteira. Não, que tá trechinho? Bom, não vou chorar mingar e tu não chorar minga também. Se tá bom, se eu tocaria trechinho se fosse uma música vagabunda. Eles não, é inteira, é completa, é tudo. Vamos lá. Eu, hein? Nem pensar. Outra vez. Sem pensar, embolou, foi demais. Pega leve, baby. Eu, hein? Nem pensar. Outra vez, nem pensar. Já, já saltei, foi demais. Pra mim, deixou sim, mal ou bem, meu mal, conjunção, sol e sol, é fogo, baby, e aí, se rolar, é sinal que vai. Showtime, sempre com você. Eu, hein? Nem pensar. Outra vez, nem pensar. Outra vez, nem pensar. Já saltei, foi demais. Dá um tempo pra mim. Pensou, nem pensar. Marco Marco Antônio, o Roberto Dalossi diz aqui, fico ouvindo essas músicas uma atrás da outra e os olhos enchendo d'água. Ah, meus amados Cleiton e Cledir, adorados, grande, imensa, gigantesca, infinita saudade que vai me corroer até o último dos meus dias. Que Gilberto maravilha. Souza, essa música prova que o Brasil já teve dinheiro de qualidade. Helder Florentino, eu não tinha dinheiro para comprar disco, e havia uma loja de discos perto da minha casa, fiz amizade com os atendentes e eu ia lá e ficava ouvindo Cleiton e Cledir o dia inteiro curtindo. Lani Ferreira, ô, coisa boa ouvir essa música. Feliz por viver assim, uma pena as músicas de hoje. Eu, hein, nem pensar de deixar de ouvir essas melodias de Cleiton e Cledir. Luiz Cabral. É, Márcio Rodrigues, parece que meus anos foram ontem, muito vivo na memória, saudades. Jefferson Farinazzo, nossa, viagem deliciosa no tempo, obrigado Showtime, já pensou? Nem pensar. E tem muito olha, mais aqui. Não, que maravilha, sim, porque eu também tô com os olhos carregados, né? Que nem uns amigos meus babacões falam, poxa, cara, tô sentindo assim um suor hétero nos olhos, sabe? mas a emoção é grande e já está com a gente o convidado? Já está. Ah, então tá. Gente, assim, ó, apesar de poder aqui ficar tocando uma canção atrás da outra... Como disse o ouvinte, né? Querido, só vê aí um pouquinho que tá com eco aqui, se puderes ajudar um pouquinho. Eu tô com eco, assim, a minha voz já é insuportável pra mim, imagina ela em dobro. Mas as meninas dizem que ela é maviosa e o Cledir mora aí em Porto Alegre ainda? Não, mora no Rio. É, ele saiu daí depois que cruzou com você e encontrou você no Labarca, tá? Eu acho que foi por aí. Mas assim, ó, gente, voltando ao que interessa, tá? Que a gente tá embromando muito. O nosso convidado de hoje, obviamente, é o Cledir Alves Ramil. Ele nasceu uns 280 quilômetros da capital gaúcha, é cantor, compositor, inicialmente ficou conhecido com o lendário grupo Almôndegas, e a partir de 1980, daí fez dupla com o irmão, lançou trabalhos aí que viraram sucessos nacionais, canções que fazem parte da história de quem ama, de quem tem cérebro, de quem tem cérebro e ama, e canções como Nem Pensar, que a gente ouviu, Toquitô, Fonte da Saudade, Deu Pra Ti, mais adiante, até depois da entrevista, vocês fiquem ligados, a gente vai tocar coisas deles. Vira Virou, Navega Coração, que é uma canção que eu idolatro, etc, etc. O Cledir também se revelou ótimo cronista, com os livros Tipo Assim, Crônicas para Ler na Escola e O Pai Invisível. Ele anda, por sinal, até se apresentando com o irmão e com filhos, filhas e também com um outro irmão, que é bastante conhecido aqui no Sul, o Vitor Ramil. Até eu me lembro lá por 84, acho, 83, eu tinha um disco Paixão, a Paixão de Ver, segundo ele próprio, que é do Vitor Ramil, também conhecido no Rio Grande do Sul como Barão de Satolep. Então, assim, eu sei, gente, eu sei que eu tô torrando o saco de todo mundo, mas finalmente quero dar as boas-vindas ao Cledir. Tudo bem, Cledir? Tudo bem, Marcos. Eu acho que eu vou atrapalhar aqui, porque vocês estão aí fazendo tantos elogios. Tem gente chorando, porra, a gente faz música com alegria, para as pessoas se divertirem, aí o pessoal fica chorando, alguma coisa saiu errada. Marco Antônio, Alexandra Correia, será que nostalgia mata? Tenho até medo disso, porque dói muito ouvir essas canções de uma década das mais maravilhosas, que é o de 80, porque deixaram saudades externas de doer meu coração. Nos dias atuais, já não sabemos o que é respeito, romantismo e poesia. Parabéns ao Marco Antônio e a Showtime pro Tardeiro e o Cledir. Gente, é uma honra vamos agora ficar conversando com o Cledir, que eu tô com medo de estar espantando o Cledir. Por favor, fica aí, tá, Cledir? Por favor, querido. Segura aí. Tô aqui só ouvindo. Tudo bem. Querido, assim, ó, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é, obviamente, ter um início na música, né? Pro pessoal que não lembra, duvido, mas vocês fizeram, o teu irmão, vocês fizeram parte daquele grupo seminal que era o Almôndegas, né? Foi um dos favoritos entre a juventude gaúcha nos anos 70, e foi, de certa forma, pioneiro em misturar rock, pop, o folclore nativista do Rio Grande do Sul e muitos outros ingredientes. Até eu me lembro que vocês realmente tiveram aquela canção, a canção da meia-noite na telenovela Saramandaia, de 75. Gente, é a versão original, tá? Que interessa, com Ari Fontoura virando vampiro, com Castro Gonzaga expelindo formiga pelo nariz, a Vilza Kala explodindo. Tá? Então, e também, obviamente, tem uma canção que é mais conhecida aqui no Rio Grande do Sul, do grupo que se tornaram famosos, que o Almôndegas tornou famoso, que é a épica Vento Negro, até por sinal composta pelo Fogaça. Me fala um pouquinho do teu início, assim, na música. Assim, tu eras, a tua família é uma família, assim, muito musical, no sentido assim, teu pai, tua mãe era aquele tipo de pessoa que ficava pela casa cantarolando, o teu pai ouvia muito disco, como é que é? Me fala um pouco disso, pode ser? Pode ser. Só para aproveitar assim, esse início todo de conversa, para situar vocês também que esse ano agora está completando 40 anos de lançamento do primeiro disco da dupla. Eu ia citar isso. Então a gente vai ter um ano assim, cheio de celebrações, que legal. De homenagens, enfim, tem o Emílio está escrevendo uma biografia, vamos ter filmes, documentários, vamos ter um show com a OSPA em Porto Alegre, e Rio e São Paulo também, enfim, tem uma programação muito intensa para celebrar esses 40 anos da dupla. Antes dos 40 anos, a gente teve o Almôndegas e ali onde tudo começou, né? O Almôndegas começou em 75, gravamos 4 discos, é uma banda que ficou, se transformou em uma banda super cultuada, principalmente no sul do Brasil, né? E foi ali onde a gente começou a aprender a fazer as coisas, foi a base de tudo. Eu considero que Cleiton Credir é uma continuidade de tudo aquilo que já a gente aprendeu com a banda. Perfeito. Um pouco isso, tá? E em relação à família que se perguntou também, mãe e pai eram muito musicais os dois, mas nenhum deles tocava nenhum instrumento, mas sempre incentivaram muito o estudo da música. Nós éramos 6 irmãos e todos tinham que aprender a tocar algum instrumento. É um pouco essa ideia, eu acho, de uma um pouco dessa imigração europeia, né? De que fazia parte da educação dos filhos também tocar algum instrumento musical. Claro. Então acho que vem muito mais pela preocupação com a educação, porque nossos pais e tias todos eram todos ligados à educação, professoras, diretoras de escola. Então um pouco veio por aí. É claro, a gente acabou se apaixonando e a família inteira foi por esse lado mais artístico. Que legal. Lembras qual foi o primeiro, assim, disco que comprastes? Teu mesmo. Primeiro disco que eu comprei... Pode ser compacto, né? Não precisa ser um LP. Não, foi um LP do Antônio Preto. Uau! Antônio Preto era um cantor de bolero. Sim. Cantava velo, cantava... sei lá o que mais. A minha avó me deu de presente. Ah, toma aqui um dinheiro para comprar um presente de aniversário. E aí eu ainda perguntei, pode ser LP, vó? Que legal! Porque tinha um compacto simples, né? Porque era mais barato. Então comprei. Tinha La Novia, tinha Reloj, uma série de boleiros ali. Sim. Por isso que depois eu cresci e fiquei romântico. Que legal, que legal, que legal. E assim, ó, a primeira apresentação em dupla de vocês foi cantando, né, a Maria Fumaça, em São Paulo, num festival da TV Tupi, tá? Mas assim, acho que lá por 79 ou 80. Mas me fala assim, como é que foi a ideia mesmo de, quando é que a ideia brotou de fazer uma dupla, de seguir profissionalmente uma dupla com o teu irmão, pode ser? Olha, o festival da Tupi que está citando foi final do ano de 79. Ok. Né? E a gente se apresentou ali meio que por acaso. Ah, é? Porque nós escrevemos algumas músicas nesse festival e a música escolhida foi a Maria Fumaça. Uhum. E a gente já estava sem a banda Almônica, que tinha acabado um ano antes. Uhum. E quando foi para se apresentar aí em São Paulo, a gente conversou como é que a gente vai fazer para se apresentar. Ah, a música é dos dois, vamos os dois cantando. Uhum. Então foi meio que por acaso que surgiu essa ideia de se fazer uma dupla. Uhum. Só que na verdade a vida inteira sempre trabalhou em dupla, eu e o Cleiton. Mesmo dentro de Almôndegas, que era uma banda, a gente estava ali os dois, né? Nós fomos criados juntos, temos um ano de diferença só um uhum. do outro. Então a vida inteira junto, colados, só a gente não tinha percebido ainda que éramos uma dupla, desde que pequenininhos. Certo. Perfeito, mas assim, ó, uma pergunta meio clichê, tá? Mas é meio necessário que eu faça, assim. Me fala de influências musicais, assim, internacionais e brasileiras. A gente sempre teve uma formação muito eclética, variada. Uhum. Eu falei, por exemplo, de Antônio Prieto, né? Uhum. Muito a música argentina, a música uruguaia, a música latina que chegava pela fronteira. Eu fui criado a 150 quilômetros uhum. da fronteira, uhum. né? E passava férias em Jaguarão, fronteira com o Uruguai. Meu pai era uruguaio, né? Uhum. Nosso avô era espanhol, o avô Ramil era espanhol. Uhum. Então tínhamos sempre uma influência muito grande ali, não só de boleros, de tangos, de milongas, de toda a música mais tradicionalista, campeira, rural, que vinha da América Latina. Com isso, todo o folclore do Rio Grande do Sul, somado a toda a música brasileira que começava a explodir na nossa adolescência, com os festivais, com a Tropicália, com a Jovem Guarda, com a Bossa Nova, tudo isso vem fazendo parte da nossa formação. E claro, importantíssimo, Beatles, né? Uhum. Que foi aquela grande explosão dos anos 60, que a gente acompanhou todo o movimento, cada disco dos Beatles saindo. Uhum. E isso foi fundamental, né? A partir de Beatles vem toda uma série de influências internacionais, como Crosby, Stills, Nash, Cat Stevens, Mamas and the Papas, que estou te citando coisas que foram muito fundamentais para a claro. Formação do Almôndegas também, uhum. que era uma banda de rock pop rural gauchesca e ao mesmo tempo tinha essas influências da música acústica internacional que a gente escutava com essas bandas. Então, sim, era rural e ao mesmo tempo urbano, né? Hein? Rural e urbano ao mesmo tempo, isso que é tão interessante. Ao mesmo tempo, que era uma coisa que a gente tinha ali com Crosby, Stills & Nash, por exemplo, uhum. que se tinha em Woodstock, né? Claro. Isso aí, o Almôndegas era isso e não tinha muito uma referência no Brasil desse tipo Perfeito. De música, né? A Perfeito. Música country americana sempre teve, assim, um leque muito amplo, né? Uhum. Aqui no Brasil, não tanto. A nossa música mais rural, tanto a gauchesca como também a música caipira, acabou virando uma coisa mais pop hoje com a música sertaneja, uhum. né, que faz um imenso sucesso. Uhum. Mas eu sinto falta, até nesse grande leque da música sertaneja, eu sinto falta de uma coisa mais acústica, de, né, como os Estados Unidos sempre rendeu muitas coisas lindíssimas. Perfeitamente. Né, como disse que eu estava falando, né? Ainda sinto falta, quem sabe uma hora dessa aparece, né, alguma coisa. Pois é. Assim, ó, uma coisa que eu acho muito, muito interessante, até, apesar do meu sotaque, eu nasci no Piauí, mas obviamente fui criado no Rio Grande do Sul, esse tema do crossing over, né, do crossover, né, da pessoa de uma cultura, entre aspas, se estabelecer em outro lugar, sempre me pareceu muito interessante. E acho que a dupla Cleiton Cleidir, ela é um exemplo disso, né, ou seja, vocês... é uma banda gaúcha, mas que venceu ao chegar no centro do país, né? Para o pessoal que está em São Paulo e Rio, daqui a pouco não sabe muitas vezes como é a dificuldade que é, parece assim, como se fosse um Eldorado, diríamos, alguma coisa muito distante, né? E me fala um pouquinho como é que foi vencer essas barreiras, né? Ou seja, como é que me fala um pouco da dificuldade nessa trajetória de estabelecer como músicos brasileiros e não alguma coisa exótica barra regional, né, que tem que estar posando daqui a pouco tomando chimarrão e com bombacho. É, a gente precisou, de certa forma, em primeiro lugar, uma vontade muito de fazer as coisas do nosso jeito, sempre foi isso, né? Uhum. E eu acho que o fato de sermos dois também, a gente sempre se ajudou muito nesse sentido, né? Veio, claro, da história da banda, do homônimo, uhum. e depois com a dupla. É, a gente precisou provar muita coisa, por exemplo, quando chegamos no Rio de Janeiro, uma das perguntas que mais se ouvia era, mas gaúcho também faz música? Não havia uma tradição musical antes de nós, né? Uhum, uhum. E a gente teve que provar isso. E eu me lembro sempre com muito carinho de um crítico que escreveu no jornal, dizendo: Cleiton e Cledir parece uma dupla de ingleses cantando numa língua que lembra o português. Então causava uma estranheza muito grande para as uhum. pessoas verem gaúchos cantando, né? E cantando coisas contemporâneas, né? Claro. E foi muito interessante. Por um lado tinha uma estranheza, mas por outro lado também uma curiosidade, né? Claro. Uma coisa totalmente nova, diferente. Uhum. Então também por esse lado ajudou um pouco as pessoas, a curiosidade de quererem ouvir, né? Uhum. E, por exemplo, a gente está falando na rádio, por exemplo, a dupla aparece em 1980, quando entra, está começando no Brasil as rádios FM. Tá? Uhum. Isso foi uma coisa fundamental na história da música brasileira e para nós também, particularmente. O Cleiton e eu sempre tivemos uma preocupação não só artística, mas também técnica. Nossos discos sempre foram muito bem gravados, sempre buscou isso. E o nosso primeiro disco tinha uma sonoridade muito incrível, muito bacana. A gente tentava se igualar à sonoridade dos discos que chegavam dos Estados Unidos, se buscava, inclusive, se buscou indo gravar nos Estados Unidos e em outros uhum. lugares. Uhum. Mas esse disco, quando saiu, por exemplo, eu me lembro, Fonte da Saudade foi a nossa primeira música a tocar, uhum. as pessoas ficavam muito impressionadas com o som, e as rádios FM que estavam começando buscavam muito mais também escolher as músicas que também tivessem uma boa qualidade técnica, claro, né? Então esse é um detalhe ali que também foi importante, né? Foi somando as nossas vontades, nossas preocupações ou também como é que o mundo estava girando naquele momento, né? Perfeito, perfeito. Legal citares a Fonte da Saudade, porque eu tinha, juro que eu não estou pegando carona nisso, mas eu ia até citar um trecho que eu adoro, eu acho super emocionante, né? Essa boca muito louca pode me matar, se isso é coisa do demônio, eu quero pecar, fecha a luz, apaga a porta, vem me carinhar, diz aí pra minha tia que eu fui viajar. Olha, falando sério, isso é excepcional. Olha, eu sei que já recebesse 1 bilhão de elogios por essa canção, Fonte da Saudade, mas não deixa de me emocionar mesmo, e certamente foi trilha sonora, e ainda é trilha sonora de muita gente em momentos super especiais. Fazendo um segue, assim, um link, tá? Com a canção Paixão, né? Que é a música provavelmente a mais regravada do repertório de vocês, né? Ganhou voz até de outras, entre outras pessoas, da Simone, até a Simone gravou também em 82, Toquitô, me lembro até que era tema da novela Sol de Verão, isso. E me fala assim um pouquinho, essa canção já está com 39 anos e ela é completamente atual. Me fala da importância dessa canção para vocês e também como é que foi o momento em que ela chegou na tua cuca? Como é que foi a inspiração? Olha, o processo de criação, ele sempre vem de forma muito natural para nós, né? Em nenhum momento eu parei para dizer, vou fazer uma canção de amor falando disso e daquilo. Uau. E às vezes me surpreendo de ter feito coisas de um jeito que eu nunca tinha percebido. Essa música, por exemplo, eu estava dando uma entrevista na televisão para aquele apresentador Clodovil, lembra? Sim. Do Clodovil? Hernandes. E o Clodovil era uma figura muito fina, assim, muito interessante, e ele era um homossexual assumido também. Sim. Na época era uma coisa tão um pouco extravagante, né? Uhum. E ele me disse assim, o que eu adoro nessa música é que pode ser cantada de homem para mulher, mulher para homem para homem, mulher para mulher. E eu digo, olha só que interessante, nem eu tinha me tocado disso, né? Uhum. É, realmente, ele não identifica o gênero de quem é que está cantando para quem, né? Uhum. Então, uhum, uma coisa que foi feita por mim, assim, de forma natural, né? Então, é o que eu te digo, as coisas vão surgindo e muitas vezes as pessoas se identificam, às vezes até porque pela sua vida pessoal, por suas coisas, sei lá, alguém que teve um romance que se identifica naquela... com a maneira como as coisas estão sendo contadas e faladas, né? Uhum. Agora, essa música tem uma outra particularidade também interessante. É, no início dos anos 80, a gente convivia muito com Jimmy Capaldi. Jimmy Capaldi era um inglês que era baterista do Traffic, né? Isso. E era casado com uma brasileira. Isso. E a gente acabou se conhecendo no Rio. Ele, final dos 70, ele assistiu um show dos Harmônicas, se apaixonou pela banda, fez um show conosco aqui no Rio também, tocando com Harmônicas, enfim. Uhum. O Jimmy, ficamos bem amigos, né? E um dia o Jimmy me mostrou uma música que tinha uns acordes, assim, que muito interessante, com um monte de cordas soltas. E eu peguei esses acordes, é exatamente os acordes que eu usei para fazer Paixão. Então veio ali de uns acordes que eu aprendi com o Jimmy Capaldi. Ah, que legal isso, que legal. E Marco, deixa eu só fazer uma pergunta para ele. Boa noite, Cledir. É João Alckmin, eu estou em São José dos Campos, no estúdio. Tudo Marco. Bem, essa terra maravilhosa, adoro São José. Faz tempo que a gente não faz. Tá na hora, aí, viu? Cara. Tá na hora de vir para cá, tá meu hora. Amigo. Você, ainda quando te dá baixo astral, você vai para Porto Alegre e ainda tem saudade do Fogaça? Ainda vou para Porto Alegre e é sempre o nosso refúgio, né? Agora mesmo verão a gente sempre vai para lá, mais do que Porto Alegre, nós vamos para a Praia do Laranjal, que é onde a nossa família tem casa, a mãe tem uma casinha lá na beira da lagoa, na Lagoa dos Patos, e a gente sempre vai para lá, a família se reúne sempre final de ano, né? E agora esse ano a gente passou bastante lá pelo sul, que nós temos alguns shows especiais que estamos fazendo, um deles um show com a família, né, que o Marcos estava comentando ainda há pouco. Fizemos o Réveillon lá em Porto Alegre, tocamos lá na beira do Guaíba. Foi uma noite linda porque tinha 150, 160 mil pessoas assistindo, né? Uma linda festa assim de virada de ano, né? Nosso lindíssimo. Enfim, e a gente vai sempre pra lá, a gente sempre renova as baterias lá no sul. É o nosso lugar, né? É o nosso Paralelo 30. É, e você é nosso ídolo e a sua... As suas músicas, todas elas, sem exceção, estão na programação da Showtime, porque nós só tocamos flashback. Coisa boa, coisa boa. Fico feliz, contente com isso. Querida, deixa eu te perguntar. Opa, perdão. Fala. Oi? Não. Não, ele está falando da coisa de flashback, né? E esse ano para nós tem um pouco um sabor especial. É. Eu e o Cleito continuamos sempre produzindo muito, isso, né? Fizemos um trabalho para crianças, que é o Para o Ímpar, é um CD, um DVD muito interessante com o Grupo Tol. Vencemos o disco de melhor, o prêmio de melhor disco do ano infantil, né, com esse trabalho. E mais recentemente fizemos um disco com escritores também, todos do Sul, né, que se chama Com Todas as Letras, é um trabalho também super original. Então a gente continua sempre produzindo e criando muito, né, nos tempos mais recentes. Mas esse ano de 2020 agora, a gente tirou exatamente para recordar essa longa trajetória de 40 anos. Né? Estamos montando um show que vai chamar Cleiton e Cledir 40 anos, onde a gente pretende levar para o palco tudo de bom que a gente fez em cima do palco nesses últimos 40 anos. Maravilha. Então o show vai ter uns 3 dias, viu, Marco Antônio? É muita coisa boa. Não, já estamos programados para São Paulo. Ótimo. Eu não sei em São José, quem sabe, a gente vai quem na capital, vamos para São José. Seria uma boa, seria uma boa, mas se vocês não vierem a São José, eu vou a São Paulo. Maravilha, vai ser bom, aí a gente se encontra. Exatamente. Cleitinho, deixa eu perguntar uma coisinha, sem participações especiais, né? É um verdadeiro who's who de pessoas, pessoas assim de grande talento e conhecidas que trabalham com vocês. Até a gente entrevistou há um tempo aí até a viúva do Zé Rodrigues, a Lizzy Bravo, né? E ela fez backing vocals para vocês. A Nara Leão trabalhou com vocês, quer dizer, Olivia Mainton, Márcio Montarroios, o grande Lincoln Olivetti, Wagner Tito e Vuca, um músico maravilhoso que eu conheci nos Estados Unidos, o grande Rick Pantoja. Fala um pouquinho dessa salada, no bom sentido, assim, né? dessa mistura de influências, né? Porque daqui a pouco a pessoa... Daqui a pouco conhece um trabalho de vocês nos Almôndegas e, poxa, assim, daí encaixar Rick Pantoja ou encaixar Sivuca, me fala um pouco dessas experiências, pode ser? É, e algum desses que tu citaste são gênios da nossa música, né? Uhum. É, na verdade, assim, eu e o Cleiton sempre procuramos nos cercados estar perto dos melhores, né? Em termos de músicos, por exemplo, que na hora que a gente ia gravar um disco, quem são os melhores, né? Sempre se buscou isso, né? De poder chegar àquela qualidade. Não é só a composição em si, mas não, como é que a gente vai arranjar, como é que a gente vai gravar essa composição. Isso inclui também não só os músicos e arranjadores, como também a parte técnica, né? No início da carreira a gente teve muita orientação do Mazola, que era um cara ótimo dentro de estúdio. Fomos para Los Angeles gravar com o Gatica, que tinha acabado de fazer o disco com o Beto Gatica, né? É, o Gatica tinha acabado de fazer o disco com o Michael Jackson, o Thriller, né? E com arranjadores e músicos. O Elmir Deodato trabalhou com vocês também, né? O Elmir Deodato mais recentemente, né? Tocou com a gente, também fizemos. E além disso, como também não só essa parte de músicos, musicais e arranjadores também, como somos compositores, o fato de que vários intérpretes que eram nossos ídolos começaram a gravar nossas músicas. Você falou da Nara Leão. A Nara foi uma figura maravilhosa, que tivemos o privilégio de conviver muito com a Nara, né? Foi embora muito cedo. Isso. Mercedes Sosa também, sabe? O próprio MPB4, né? Então, figuras incríveis, assim, né? Então tudo isso vai enriquecendo muito a vida da gente, poder conviver também com as pessoas que sempre foram nossos ídolos. Maravilha. E fala um pouco desses shows recentes com a família, com a prole inteira, assim, isso é muito interessante. Fala um pouco disso, por favor. Na verdade, tem eu, o Cleiton e o Vitor já produzindo coisas já há muitos anos. Sim. Aí veio toda essa nova geração. Que veio e começou a nos surpreender tremendamente. O Ian, por exemplo, filho do Vitor, ele o ano passado ganhou um Grammy, sabe, pelo disco que ele lançou. Então é um reconhecimento que não é só nosso, um reconhecimento mundial aí da entrega de um Grammy pro Ian, sabe. E ainda temos o Thiago e a Guti, que são filhos da Kátia, da nossa irmã. E temos ainda o João, que é meu filho. Isso tudo, então, tu imagina, em cima de um palco, em onde nós tocamos e cantamos tudo, uns cantando as músicas dos outros. Na verdade, essa ideia é de levar para cima do palco nossos encontros de família, né? Quando a gente se encontra lá no Laranjal, final de ano, sempre tem um violão, um pega um atabaque, outro pega, não sei, um violino, uma rabeca, quando vem tem uma banda. São então, saraus, né? Encontros. É um sarau. Nossos encontros de família são sempre assim. E aí surgiu essa ideia de levar isso para cima do palco. A ideia da Branca, da nossa irmã, que é nossa empresária também. E além desses que eu citei, que ficam em cima do palco, tem todo por trás, nos bastidores. Tem familiar por trás também? É, o Caio, filho do Cleiton, é produtor também, junto com a Branca. A gente tem a Isabel, filha do Vitor, que fez as projeções e iluminação. O Marcelo, que é nosso cunhado, que é iluminador. Deixa só te interromper um pouquinho. Mas só te interromper um pouquinho. E aquela frase italiana, parente é serpente? Me fala como é que é. Hã? Não, a gente tem uma relação muito incrível, né? Inclusive a Karina, que é filha do Cleiton também, que é atriz, ela fez uma direção de palco nesse espetáculo. A Karina estava no Porta dos Fundos, até hoje dá para ver muita coisa com ela agora, ela assinou com a Globo e vai fazer programas com a Globo. Mas enfim, uma atriz fantástica, maravilhosa também. Então, às vezes tem muita gente em outras áreas, né, que também estão ali por trás, nos bastidores. A família, essa geração da família acabou ficando muito, muito por esse lado artístico. Artístico. Né? Tá. E o show tá lindo, a gente pretende gravar agora esse ano. E, como, claro, cada um tem as suas carreiras, é uma coisa difícil da gente se encontrar, mas volta e meia a gente faz um show aqui ou ali. Mas esse ano a gente pretende entrar em estúdio e gravar isso, deixar que isso bacana. Registrado. E uma coisinha assim, foi lá por, acho que tinha mais ou menos uns 26 ou 27 anos, eu sou péssima em matemática, quando decidi com teu irmão fazer a dupla. Né? Tipo assim, naquele show que a gente citou da Tupi. Me fala um pouquinho, se o Cledir, que está conversando comigo agora, pudesse voltar no tempo e se encontrar com aquele Cledir ali, que tipo de conselho que ele daria, não só de coisas, tipo assim, olha, sabendo o que eu sei, pela minha experiência, Cledir, faça isso. E a parte B também, que é, olha só, Cledir, não faça isso, porque eu sei que não foi legal. Por favor, abre o coração muita, aí. Eu teria muita coisa para conversar com esse Cledir, mas a metade eu não vou nem revelar aqui, isso é um segredo. Poxa, que falta de misericórdia com a gente, droga. Não, é claro que o Cledir de hoje aqui tem muito mais feitura. Nós estamos falando de 40 anos de estrada. Aham. Então, muitas coisas a gente errou no meio do caminho e muitas coisas a gente acertou, né? Então claro que se eu fosse recomeçar de novo, muito provavelmente a parte artística seria toda muito, muito bem mantida, tá? Uhum. Mas em termos do business, né, teria muitas coisas para a gente ter se conduzido de maneira diferente. Entendi. Né? Eu e o Cleito, como nós somos artistas, né? Então, basicamente, a nossa preocupação é sempre essa. E, né, dentro do show business, a gente só se importa com o show. Então, faltou a preocupação de fazer mais dinheiro, por exemplo. Né? Porque seguir caminhos, né? Aproveita aqui, ganha aqui. Uhum. Nós tivemos também, né? Então, essa, a preocupação com o dinheiro nunca foi uma constante na nossa vida. Eu digo pra minha mãe que, claro, estamos bem, graças a Deus, né? Então tá tudo bem, tudo tranquilo. Mas eu brinco com a minha mãe dizendo pra ela que a culpa é dela, porque quando eu era pequeno, a gente pegava dinheiro, ela dizia, larga isso, meu filho, que dinheiro é coisa suja. Que maravilha. Sensacional. Cledir, era para ser minha última pergunta, mas só aproveitando um pouquinho, acho que não, a gente não pode ficar sem falar sobre o teu lado escritor, né? Obviamente, pegando as tuas letras, a gente vê que aquele, que são crônicas, muitas delas são crônicas, né? Tem Noite de São João, eu adoro aquela canção, ela é basicamente, é como se fosse um filme, né? Narrando, tipo assim, flashback, memórias de uma festa de São João, bigode de rolha, chapéu novo em folha. Mas fala um pouquinho dessa relação Cledir músico com Cledir cronista barra escritor. Eu, na verdade, aprendi, me apaixonei pelas palavras fazendo letras de música. Eu não tenho nenhuma formação acadêmica nessa área. Eu sou formado em engenheiro mecânico e fiz faculdade de composição e regência. Então, a minha formação é toda em outra área, nunca foi na área de letras. Mas comecei a escrever letras de canções e isso me fez eu me apaixonar pelas palavras, pela nossa língua portuguesa, né? Língua brasileira, que eu até prefiro. Mas esse mexer com as palavras, ficar catando, o exercício de que escrever letras de canção é um exercício muito rigoroso com a palavra. A gente trabalha com rima, a gente trabalha com métrica, a gente trabalha com prosódia, né? Que é acertar a acentuação tônica das palavras com a acentuação melódica. Uhum. Então, são técnicas muito rigorosas que a gente precisa desenvolver para escrever letras de música. Então, depois de muitos anos, né, mexendo com as palavras e procurando, pesquisando, buscando palavras que se encaixassem, às vezes, numa melodia determinada, com um número determinado de notas musicais, enfim, tudo isso foi me dando uma intimidade com as palavras. Depois de muito tempo, eu comecei a escrever prosa. Na hora que eu comecei a escrever prosa, eu me senti uma sensação de liberdade muito grande. Ah, é? Eu podia escrever sem a preocupação da métrica, da rima, de nada. Então, para mim foi um sentido de liberdade muito grande. Eu adoro escrever. Então, comecei a desenvolver e escrever prosa. E também vem junto com esse sentido de liberdade uma espontaneidade e o meu bom humor, que eu sempre fui um cara bem humorado, até nas letras das canções. E isso, nas minhas crônicas, elas são sempre divertidas. Eu me divirto muito escrevendo e as pessoas se divertem muito lendo também o que eu escrevo. Perfeito. Então, acho que é um pouco isso. Essa minha trajetória é isso aí. Assim, ó, Cledir, eu quero te agradecer do fundo do coração mesmo, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção, o papo foi ótimo e obrigado por ter me dito lá em off. Eu achava que era 82, mas aquilo que eu te escrevi lá do show, aquele no Rio de Janeiro, foi 83 então, é? Sim, esse show que você citou do Casagrande. Isso. Foi em 83. É um show que a gente começava exatamente fazendo um alongamento, todo mundo no palco. O público ia entrando, a gente já estava no palco fazendo alongamento. Né? Tá, 83 então, né? 83 a gente estreou, ficamos 2 meses em cartaz no Rio de Janeiro com esse show. E depois fomos para São Paulo, ficamos 1 mês no AMB. Também, se não me engano, foi recorde de público no ano. Eu vi, foi no Teatro Casagrande do Rio. Exatamente. É, e depois esse mesmo show seguiu para o AMB em São Paulo. Ficamos um mês no AMB. Né? Então foi uma época assim, de muito público mesmo, de apresentações grandiosas. Assim. Enfim, foi um momento muito, muito bacana. Muito, um momento que realmente houve a grande descoberta, né, de Cleito e Cledir pelo Brasil inteiro. Né? Enfim, mas então, o mais importante de tudo é que eu me sinto 40 anos depois me renovando sempre, muito feliz, eu e o Cleito, sempre produzindo, sempre criando muito, né? Exatamente. Fazendo muita coisa sem parar, né? E se Deus quiser, muitos anos pela frente ainda. Certamente, tá? Tem muita gente pelo Brasil que espera realmente que vocês não parem nunca, tá? Então, assim, ó, eu sou uma delas. Muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo, tá bom? Um grande abraço, tá? Valeu, um grande abraço para vocês aí, um prazer conversar. Obrigado. Tá? Tchau. Abração. Parabéns, Marco Antônio. Parabéns mesmo, bom, viu? Né? Entupiu aqui de pessoas elogiando, compadre. Ah, que bom. Realmente dá para imaginar ouvindo essas canções daqui a 50 anos, elas vão tendo ficado datadas, elas vão ficando datadas assim um dia. Que maravilha. Vamos então, querido, agora pro segundo bloco, então, para pesquisa musical? E depois você faz a tradução do nome dessa música, que o Renzo... tá bom, o Renzo, 50, gente. O, mas quem tá esperando já. É o Renzo. Renzo Mora, tá? Tá bom. Vamos lá. demônio. Ah, já tô com medo. Já sei. Mas, assim, ó. Isso. Essa canção que a gente ouviu, a gente sai na década de 50, o nome do cantor Dicky Pride, D de Davi, I-C-K-I-E. É apelido de Dick, que já é apelido de Richard, tá? Dicky Pride, Pride como orgulho, Pride. Uma canção de 59, o nome é Don't Make Me Love You. Já que o João, né, é uma coisa incrível, assim, que o inglês ele não é ruim mesmo, mas ele às vezes ele... falta, assim, ele, né, convenientemente ele esquece, então ele pede pra eu falar aqui, e normalmente obviamente se eu vou traduzir literalmente fica parecendo que eu tô fazendo uma declaração de amor, né, então, só pra explicar, então, don't make me love, quer dizer, obviamente não me faça, não me obrigue a amar você, não, não me faça amar você, tá, exatamente, é a canção de 59, tá, falar um pouco desse cantor, na verdade, história bem trágica até, o nome é Richard de batismo, Richard Kneller, né, o sobrenome era K-N de nada, E-2-L-E-R, Richard Kneller. Ele nasceu perto da área metropolitana de Londres em 1941. Ele chegou na década de 50 a competir em popularidade, em shows com o Cliff Richard, que tu adoras, querido, pois é. Uhum. Do talentoso, em shows, né? Ele foi empresariado aí por um cara chamado Larry Parner, que o cara tinha uma coisa não muito diferente do que eu sei que o Gugu até fazia, que era uma caravana de artistas, né? Então, pagava meio, né, um cachê baixo pra esses caras, e ia com essa caravana, ele ia apresentando tipo de mestre cerimônias pelo interior da Inglaterra. Então, no caso, esse Larry Parner também empresariou o Tommy Steele, Billy Fury e o Joe Brown. Era uma espécie de caravana musical, assim, de shows de conjunto de rock, aproveitando que no Reino Unido o rock and roll estava explodindo. Esse cantor que a gente ouviu, o Dicky Pride, né, cujo nome de batismo era Richard Kneller, ele foi descoberto aos 15 anos, aos 16 estreou cantando com o nome artístico, esse dado pelo empresário Dicky Pride, e já começou a se apresentando no palco do maior cinema do Reino Unido, que estava funcionava de vez em quando como palco para shows. Mas ele nunca chegou a vender bem, nunca ganhar grana em termos de compactos. Então ele é um cara assim super cultuado no Reino Unido, mas sucesso mesmo em matéria de grana não entrou. E em 69, antes de fazer 28 anos, ele morreu de uma overdose de remédio para dormir, sendo que 2 anos antes ele havia sido lobotomizado num hospital psiquiátrico. Que é isso? É um troço terrível, assim. Com essa dificuldade financeira e tudo mais, ele era casado desde os 19 anos, ele teve muitos problemas também com drogas, com heroína, e daí acabou sendo internado lá, sofreu uma lobotomia e mais adiante, né, morreu de overdose de remédio para dormir. Que loucura. Uma coisa muito triste. E o brabo é isso, que ele faleceu há vários anos, mas o filho dele também, que tinha cerca de 4 anos de idade quando ele faleceu, o filho se suicidou há cerca de 9 anos, né, 9 anos atrás. Ou seja, eu acho que aquela teoria, né, que, por favor, a gente não é médico, uhum, aqui, mas que depressão e muitas das coisas são, né, hereditárias, são, né? São. Porque o guri, né, tinha 4 anos de idade, então não... mas parece que o filho dele parece que passou a vida toda com problemas sérios, assim, de depressão, e acabou se matando. Depressão é um problema químico do cérebro. Exatamente, então, não dá pra chegar e ficar dizendo que é padeção, que é draminha aqui e ali, não, é uma coisa não. Seríssima. É. O Dicky Pride pode ser ouvido no documentário sobre rock and roll na Inglaterra, um documentário que não foi lançado no Brasil, chamado Chasing Rainbows, A Nation and Its Music. Seria, né, basicamente Seguindo o Arco-Íris, uma nação e a sua música. Então, vamos, por favor, pro sucessão. O que seria o mais próximo de sucesso que ele teve, pode vamos ser? Lá, também de 59. And I'm blue every time I miss you. Only you can cheer me if that's any news. You're a fabulous cure, for the blues. When I'm in a nasty mood. Muito triste a história, hein? É, muito triste essa canção, eu gosto até bastante, essa de 59, foi sucesso mediano, né, na Inglaterra. O nome é Fabulous Cure, basicamente cura fabulosa. Ele tá basicamente falando que a moça para que ele dedica essa música funciona como uma cura para a melancolia dele. Coisa muito triste, e ele é muito citado em livros e artigos na Inglaterra, mas fora da Inglaterra não ficou conhecido. Vamos para os anos 60, vamos, por favor. Eu gosto muito. Perdão, desculpa, querido. Eu gosto muito desse cara, viu? Ah, tá. Nossa, tudo bem. Vamos lá então. Anos 60, gente, por favor. Antônio. Ah, pois é, esse cantor do bem aí, nome Alton Ellis, A-L-T-O-N, sobrenome E de Eduardo, L-L-I-S, de Samantha. Alton Ellis, essa canção de 66, o nome I'm Just a Guy, eu sou apenas um rapaz, eu sou apenas um pobre ser, diríamos assim. Ele está basicamente se explicando para a moça. O que eu posso dizer do Alton Ellis? Ele nasceu em 1938, em setembro de 38, em Kingston, na Jamaica. Ele faleceu aos 70 anos de idade em Londres. O nome de batismo, Alton Nehemiah Ellis. Ele foi criado num ambiente super musical, com dois irmãos mais velhos, Leslie e o Irving, que eram super populares, cantavam assim, em vários bares daquela parte do Caribe. Eram muito populares na noite caribenha. Ele é um dos maiores nomes do gênero musical rocksteady. Esse subgênero seria tipo a intermediária entre o ska e o reggae, né? Quase que um reggae com mais influência de soul music, um ritmo um pouco mais lento. Eu até não sou nada chegado em reggae, mas esse Alton Ellis eu gosto bastante, exatamente por essa influência, né? Essa pegada não, de ele soul é fantástico music. É, soul music americana. Ele fez bastante sucesso na Inglaterra, no Canadá, na França, Escócia, País de Gales e, obviamente, Jamaica, onde ele ia ser idolatrado. Ele revezou moradias, né, entre Jamaica e Londres, morreu de câncer 4 anos depois de receber o título Order of Distinction do governo jamaicano, quase que um título de Sir, assim, equivalente, né, lá na Jamaica. O trabalho dele pode ser conferido nas trilhas de Sid Nancy, aquele filme com Gary Oldman, a Chloe Webb, interpretando o Sid Vicious e a Nancy Spungen, e no drama britânico Meu Filho Fanático. Acho que vamos tocar daí um grande sucesso dele, vamos, lá na Inglaterra, de 66 também, querido. Eu traduzo o nome na volta, por favor. Tá. Marquinho. Oi, querido. Sabe qual foi o grande sucesso dele no Brasil? No Brasil, qual foi? Vamos lá, Rogério, por favor. Espera um pouquinho que tá dando... Opa. Tá sobrepondo aqui. Sem problema. Espera aí. Essa que eu toquei foi muito sucesso na Inglaterra. Essa aqui no Brasil tocou que nem banana em fim de feira, viu? Vamos lá. Essa tocou muito. Tem, tem várias versões dessa canção. É. É, esse cara, cara do bem, né? Ele é. E, e o nome dele não é lembrado nunca, assim, é uma raridade. Eu não quero parecer pretensioso, mas eu vou chutar com propriedade, se é que existe uma forma de chutar com propriedade, mas que a gente seja, olha, nos últimos anos, a única rádio tocando Alton Ellis, porque sim, ele é completamente esquecido com esse, teve esse sucesso, como tu mesmo falaste aí, no Brasil, mas ninguém toca. Não, no Brasil só tocam com Johnny Walker and the All Stars, que isso, é o original. Exatamente. Agora, é uma versão que tu volta e meia tocas até, e a gente adora. Agora com o Alton Ellis, nós tocamos aqui também para dar uma quebrada só não, em Johnny Walker. Maravilha, maravilha mesmo. Vamos pros anos 70? Vambora. Vamos lá, Rogério. Eu traduzo depois também. Tá, tá bom, viu? Obrigado, viu? Isso, de nada, querido. Você é um cara muito gentil. Nada, querido. Você é de uma gentileza, assim, extrema. Eu fico honrado. Não, só que antes de entrar a canção, só vou traduzir a anterior, pra não achar, eu não... que já tem gente me escrevendo. Tu é tão sacana, João, que já tem amigo meu escrevendo aqui. Peraí, peraí, esqueceu de traduzir a canção. Isso. Então, o nome da que a gente ouviu, que fez bastante sucesso lá, é I'm Still In Love... ou I'm Still In Love With You, Girl, né? Eu ainda estou apaixonado, ou eu ainda estou apaixonado por você, moça, você, garota. Ui! Ah, isso, o Renzo Mora tá louco lá de ouvir isso. Vamos pros anos 70, por favor. Vambora. Até confundir até as décadas já. Vamos lá, Rogério. Preciso usar drogas, não adianta. Show you how I know it. Pois é, essa canção que eu até gosto bastante, não fez sucesso, uma canção de 78, o nome do cantor, Sean Cassidy. Sean, no caso, S-H-A-U-N de nada, Sean Cassidy. O nome da canção, a tradução já vem aí, é One More Night of Your Love, ou seja, mais uma noite do seu amor, né? Com o seu amor. Né? Por favor, me dá mais uma noite com o seu amor. Olá, Renzo Mora. Olá, Renzo Mora, você tá na fé, você tá na fita. Tá na área, Renzo Mora. O que eu posso falar? Posso fazer um comentário? Claro, claro. Esse cara deu uma puta numa sorte porque ele assumiu aquele vácuo que foi deixado por Bob Sherman e por David Cassidy. Isso. É um cara pintoso, usa inclusive o cabelo como David Cassidy e o... Isso. E o outro. Que é senão é irmão dele por parte pai. É, ele assumiu o vácuo do que já o David Cassidy tinha parado. O brabo só ali é que ele, assim, com 17 anos não podia sair nas ruas e com 20 anos ele já estava meio queimado. Assim, né? Excesso, tudo que era revista adolescente, pré-adolescente, Acesso Contigo, A Sétimo Céu, de lá tinha a cara dele. Sim. Então ele ficou, né, muito marcado como atorzinho, boa pinta, jovem. Na verdade, né, com 17 anos, ou seja, assim, né? Então ele teve, tipo, 2 anos de bastante sucesso e depois foi muito complicado para ele. Falar um pouquinho dele, ele fez muito sucesso no Canadá e nos Estados Unidos, né? Ele nasceu em 1958 em Los Angeles, está vivo com 61 anos, fez telefilmes, seriados de TV e até telenovela, e os sucessos que ele teve, na verdade, eram regravações, versão meio bubblegum, né? Versão assim bem chiclete de bola, assim, bem adolescente, de canções do Phil Spector e também do Eric Carmen. E daí, quando chegaram as paradas, ele estava direto em revistas jovens, né? Revistas para adolescentes, então ele fez muito show durante 1 ano e meio, 2 anos, e assim, tudo que era programa infanto-juvenil, o equivalente a Globo de Ouro que eles tinham lá, direto ele estava. Mas assim, a dificuldade de ser levado a sério sempre foi muito grande, porque ele também queria ser ator, né? Então o que aconteceu? com 20 anos já sendo considerado velho demais pelas menininhas pré-pubescentes, ele tentou uma pegada de rock mais progressiva, isso em 1980, com o auxílio, sabe de quem? Do Todd Rundgren. Uh-huh. Mas não deu certo, era uma pegada de rock progressivo, ele até cantava uma canção do David Bowie, mas o pessoal assim, por preconceito, né? Quem é esse ídolo teen aí, querendo dar uma de roqueiro de verdade. E daí ele ficou um tempo assim, apagado, depois ele tentou a carreira de ator na Broadway, teve certo sucesso na Broadway, e também no East End londrino, que é a área lá de teatros, né? Com peças, ele fez várias na Broadway e no East End londrino. Nos anos 90 e começo do 2000, ele ficou mais ou menos conhecido porque ele produziu séries de ficção científica e fantasia que foram muito elogiadas, entre elas uma chamada Invasion e outra chamada Emerald City. Como eu falei, ele é irmão por parte de pai do falecido, né, Deus o tenha, David Cassidy, que foi um mega astro teen, mega astro adolescente, e ele é filho da matriarca da família Do-Re-Mi, né, a Shirley Jones, que fazia fazia o papel da, né, a matriarca, né, da família Do-Re-Mi. E o David Cassidy estava lá, o irmão dele, né? Exatamente. Na verdade, começou como sendo, tipo assim, parte do grupo, e daqui a pouco a série ficou toda ao redor dele, né? Uh-huh. E o David Cassidy sabia que chegou em parada de sucesso nos Estados Unidos a vender mais que Beatles? Sim. Por um período pequenininho, mas chegou, né? E infelizmente faleceu, teve problemas, muito problema com álcool, né? E faleceu tentando provar que ainda, que ele era apenas, muito mais que uma carinha bonitinha. E a Sandra, Sandra Day. Sandra Day, exatamente, era a irmã. Era a irmã que era lindíssima, e se apaixonou por ele não quis nada com ela. Não quis nada, exatamente. Acho que eram muitas opções, né, que ele tinha na época, né? Então, no caso, gente, só ele, o João tava falando do David Cassidy, né? Esse Sean Cassidy aí, ele também pode ser ouvido na trilha sonora de um filme chamado Avenida do Terror 388, que é um filme bem sangrento, assim, não é, na minha opinião, não é grande coisa. Mas vamos para um hit mediano que ele teve também em 78, por favor, o Sean Cassidy, vamos lá. Take this thrill away from me. You know our love was meant to be the way it should truly be. Era um cara que cantava bem. Um cara afinado. Ele foi lançado junto, sabe de quem? De um cara que também é ator e até hoje tenta voltar, o Leif Garrett. Ah, tá. Então eram os dois assim, só que a publicidade, tudo era em cima do visual e do corte de cabelo dos dois, né? Então, ou seja, os caras tiveram sucesso, mas foi um sucesso que daqui a pouco até virou contra eles, né? Então, pelo menos ele conseguiu depois virar produtor de TV e teve sucessos como produtor. Essa canção que a gente ouviu, It's Like Heaven, ou seja, fala, né, que é parecido com o céu, estar com a moça, como estar no céu. Essa canção também é de 78 e foi coescrita pelo Brian Wilson dos Beach Boys. Ah, tá. Né, dizem até que tem chance até de ter sido a razão de ser meio que a única canção desse disco dele ter feito um certo sucesso, porque muita gente também caiu de pau na época em cima do Brian Wilson, tipo assim, pô, como é que tu, o cara dos Beach Boys, né, compõe uma canção para um ídolo, para um adolescente jovem aí, fabricado por marqueteiros. Então, mas eu acho uma canção até interessante, It's Like Heaven, canção de 78. Vale dizer, ninguém conhece no Brasil. Não. E aqui a gente está trazendo aqui na rádio uma raridade. Vamos para os anos 80? Vamos embora. Vamos lá. Linda. Muito linda, linda. dura demais. Moça mais bonita, cheia de gás. Que moldura, figura, pessoa, lua, muito lua, altos astrais, água, pura água. Música, grande caráter, grandes caras, viu? Cleiton e Cledir aí, a gente ouviu essa canção, infelizmente não fez sucesso como eu acho que merecia. Eu acho uma canção adorável, Tesouro, o nome da canção, é uma canção de 84, por sinal, nesse disco de 84, eu me lembro que a canção, a carro-chefe, era uma canção chamada Beijoqueiro, e eu me lembro que o clipe era com o falecido Guilherme Caran. Até eu me lembro ele fantasiado, tipo, ele vestido de geisha barra samurai, assim, uma pegada bem cômica no clipe. Obviamente não tem que falar muito, a gente entrevistou, não, né, o Cledir, obviamente essa dupla aí, quem a gente ouviu aí foi a dupla Cleiton e Cledir, e como eu falei, uma canção que não fez sucesso. Vamos para um mega hit deles, então, de 1980, vamos lá, então? Pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre. Tchau, Soltai, sempre com você. Vou pra ti, baixo astral. Yeah. chimarrão. Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral. No fogaça aí do falcão, cobertor de orelha pro frio, e a galera no beira rio. Deu pra ti, baixo astral. Baixo astral. Oliveira de Dom Pedrito. Quando queremos ouvir música de qualidade, só uma solução: recorrer a Showtime, ouvir Marco Antônio, Rogério Alcântara e João Alckmin. Que legal, de Dom Pedrito, até longinho de Porto Alegre, mas aqui no Rio Grande do Sul. Ah, eu sabia de uma coisa, querido, eu não sou paranormal, mas eu sabia quando começou a tocar, deu pra ti, eu pensei assim, o João não vai tocar um trechinho, não, só. Não, não é, vai. Eu tenho um monte aqui, mas tem uma outra aqui que também é muito boa. Ana Glória, eu nasci em 83 e desde que vi a luz do sol pela primeira vez, eu só escuto música dos anos 80 para trás. Moro em Porto Alegre e meus ouvidos não se acostumam a ouvir de jeito nenhum o que tocam hoje. Não consigo escutar nada. Quando aparece um desse aspas, cantores de hoje em dia na televisão, eu desligo na hora, pois eu acho triste ver no que se transformou nossa música. Dos meados dos anos 80 para cá, só poluição sonora. É, ainda é bem que existe a Showtime. Tenho até medo de um dia acabar, porque ninguém na vida merece escutar. Toma aqui seus R$50 e que tiro foi esse o dia todo. Sensacional, sensacional. Olha, gente, foi uma honra, então, a gente ter conversado hoje com o Cledir. Muito obrigado pro pessoal aí que tá escrevendo. E até, sou obrigado a agradecer o pessoal que me sacaneou quando eu esqueci, né? Quando eu esqueci de traduzir a canção, teve gente já me lembrando, ou seja, o pessoal, eu divulgo o programa, o pessoal vem me ouvir e fica do lado do João. Que muito tá obrigado a vocês o todos. O Rogério, eu não tô ouvindo a cisada dele, mas eu sei que ele tá aí no fundo, obviamente. Diga, gargalhando para dentro. Não, tranquilo. Tá sim, você não sabe o que ele faz no estúdio, ali na técnica, porque... É. Aqui tem, para mostrar para os ouvintes, eles logo vão ver o estúdio todo, no momento. Só estão vendo na minha, tem uma mesa muito comprida. Sim. E do lado de lá ficou o Rogério numa mesa que parece um avião internacional, 500 mil botões. Eu imagino que ele fique rindo também, eu com computadores. Eu te lembro de vez em quando. Peraí, João, o Marco tem que traduzir essa. Exatamente, ele fala pra mim aqui pelo fone, pelo ponto, ele fala. O Marco não traduziu a música. Isso. O Roberto também faz isso. O Rogério faz isso. Maravilha. Gente, um grande abraço, até semana que vem, então. Até segunda, um beijo, Marco Antônio. Tchau. Abração, gente. Abraço, Marco, até mais. Bom, senhoras, outro. Bom, senhoras e senhores, termina o Marco de hoje com Marco Antônio Santos Freitas. Comigo, Rogério Alcântara, que estará de volta amanhã às 8 horas da manhã para mais uma edição do Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.